por tantas vezes fala mal de mim. E o motivo até eu juro que eu não sei. Eu não devo ser um cara tão ruim. Se o que te mata a fome foi eu que plantei. O que te aquece o corpo é cria lá de casa. Comedor de lã, o pão e o café. Sou um sertanejo, adoro meu país. Sou desse meu jeito e assim sou feliz. E você me diga, por favor, quem é? Quem é você? Será que já curtiu amanhecer no mato? A relva molhada e os pés sem sapatos? Será que já tocou a terra? Só fala bonito e não ajuda em nada. E tem a alma seca e a terra abandonada. O que você plantou nesse seu coração? Não troco meu sono por dinheiro seu. Não troco meu sossego pela vida sua. Sempre que amanhece eu agradeço a Deus por mais um dia em que o trabalho continua. Você vive dizendo que eu sou caipira. Pra que alimentar no peito tanta mágoa? Se eu cruzar os braços, como é que vai ser? Quando bater a fome, eu vou pagar pra ver você comendo areia e mastigando água. Quem é você? Será que já curtiu amanhecer no mato? A relva molhada e os pés sem sapatos. Será que já tocou a terra com as mãos? Quem é você que só fala bonito e não ajuda em nada? E tem a alma seca e a terra abandonada. O que você plantou nesse seu coração? Quem é você que só fala bonito e não ajuda em nada? E tem a alma seca e a terra abandonada. O que você plantou nesse seu coração?